A misericórdia de Deus, sagrado coração, pois em Jesus nós confiamos com nossas. Ó meu, tem de piedade, ó meu Jesus, Jesus, que o teu reino venha, ó Jesus, ó meu Deus, forte. Pai e do Espírito, de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. É celebrada as seguintes intenções e ação de graças a Jesus misericordioso na vida de Inês e Paulo, bem agradecimento por sessão de Tina, por uma graça alcançada, também pedindo pela também a bênção de Deus, Senhora Tiago, Gabriel e família, e pedimos a missa de Deus aos falecidos Lucas, Fred, Antônio Moraes, Mariana da Silva, Maria de Lourdes Silva Ferreira, Norma Ferreira, Agenor Ferreira Teixeira, Bertina dos Santos Teixeira, Nelly Gusqueu Santos Teixeira e Nelly Carvalho, em sétimo dia de falecimento. Vamos pedir pelas faltas e pecados, amos e patis madignas. De nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tenha de nós, pois somos o que vem, piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Deus, nosso Pai, misericórdia de nós, perdoe-os, conduza à vida eterna. Oremos. Pela glória do Cristo, iluminação, abriste as portas da vida. Fazei, participando de tão grandes, tornemos e cresçamos constantemente. Nosso Senhor, do vosso Filho, Espírito Santo. Amém. Leitura dos Tolos. Naqueles dias, Pipa e Berenice foram a Cesareia cumprimentar Festo. Como ficasse alguns dias aí, Festo, pois, se expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix se deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes da lei dos judeus apresentaram a ele e pediram-me que eu orasse. Respondi que os romanos não costumam entregar antes de o acusado. Tem antes que o acusado sido confrontado e possa defender a acusação. Vieram para cá e, vinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei também. Seus acusadores comeram diante, mas não nenhuma ação de crime que eu suspeitar. Tinham só certas questões sobre a sua religião e a respeito de um Jesus, de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo está vivo. Não sabia o que para averiguar o assunto. Então, a Paulo se feria ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a causa fosse levada aos juízos do imperador. Então, ordenei que ficasse preso até que eu pudesse ir a César. Palavra do Senhor. Corpo e trono lá, o Senhor teu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu nome. Bendize, minha alma, favores, Senhor, seu trono lá, Senhor, pois nos quais postos rasgo, tanto é grande o seu ao tempo, qual nascendo, pois, tão longe, no Cristo, Senhor, teu pastor, o Senhor, seu trono lá nos céus, e abrange o mundo e no reinado, sei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorou cumprir as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono, seu trulado de pé aclame. O meu filho, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Quem der testemunho de diante homens dos tronos, na malquisa de meu espírito meia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O sejasco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos. Depois de comerem, perguntou ao Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? O Pedro respondeu: Sabes que eu te amo. Jesus disse: Cordeiro. E disse de novo a Pedro: Simão, João, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apascenta as ovelhas. Terceiro perguntou a Pedro: Filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste. Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Jesus disse: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, tu te cingirá e te levará para onde queres ir. Jesus disse, significando como que Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escrito por São João, Jesus lembra para nós que ele escolhe as pessoas para o seguirem, mas também antes Jesus quer que realmente a pessoa declara que não somente está nele, mas que é sobre todas, como a escolha de Pedro. Quando Jesus ia oferecer a mão Pedro, são de ser o pastor, ser o representante de Cristo na terra, pergunta-se se ele o amava, Simão e Pedro, tu me... A primeira resposta podia ser sem pensar. Claro que assim, segunda pessoa responde mesmo. Mas quando já perguntam pela terceira vez, ou vezes, assim, refletir por essa pergunta mais uma vez. Assim, responder com mais consciência, decidir mais e confirmo que realmente ama a Jesus. E na base disso, também declara ser o pastor das ovelhas, que vai ser pastor do povo de Jesus. Mas também Pedro mostrou que apesar com as fraquezas, é um homem, até uma vez negou que conhecia Jesus, mas ele mostrou que ele amava Jesus de todo o coração, até se oferecida por Cristo e pela Igreja. E Jesus convida a conversão, não somente os apóstolos, mas todos somos chamados por Deus, por Cristo, para sermos discípulos, apóstolos dele. Sim, Jesus primeiro pergunta se você, se cada um de nós, se nós amamos Jesus todo e possamos assumir nossos compromissos, cada um conforme os sentimentos e capacidade na Igreja em qualquer momento, oportunidade. E nós temos essa oportunidade, sim, que nós o amamos também conforme as nossas que recebemos de Deus. Hoje então, mais uma vez, a São Paulo II, Jesus, ele tinha que provar que ama a Jesus na ação. Paulo já mostrou isso, essa grande segredo por Deus, já se dedicou até muito difícil na Segunda Mundial, até com ameaças que podia ser preso à morte na hora pelo céu, mas firme, estudando, ser melhor, formar e se tornar. Depois conhecemos já a vida, chegar não somente são distante de Sessor, mas um santo que agora intercede Deus por todos nós. Ele ensinava muitas pessoas o que se amar a Deus e seguir o Cristo. Assim ele podia contar uma oportunidade de ser o coroinha dele. Ele transmitiu para essa grande uma pela e preocupação na época quando ele arcebispo. Exemplo, devemos procurar escolher a vida, servir para o Cristo e seguir nós na Igreja. E deixou a nossa responsabilidade, que esse momento seria que é o qual nós juntos. Vamos então hoje, quando rezamos a misericórdia de Deus para nós, bem que saibamos ser os bons discípulos de Cristo, possamos seguir nossa cristão, confiar e mostrar amamos a sobre todas as coisas. Só pedir esta graça, nossa firme, nossa caminhada de um cristão, de um católico. Agora, apresentar as nossas orações, também da... resposta do vosso Espírito, Senhor. Conduzi, Senhor, a Igreja, chamada a buscar e viver a unidade, rezemos. E o Papa, e que nas comunidades, a paz central de Deus, antes, comprometam com os mais pobres. Conduzi os inocentes que lutam por justiça, rezemos. Conduzi todos aqueles que tomam partido dos indefesos e injustiçados, rezemos. Agradeço as graças recebidas, pedimos que Deus derramando principalmente graça da saúde para os doentes, a bênção para também a bênção para as pessoas que não falta o trabalho, digno salário. E pedimos também que nos fortalece em todo momento para seguirmos firme nossa vida como cristão católico. Rezemos. O Espírito Senhor. E pedimos a misericórdia de Deus para os com Lucas Frederico, Nais, Mariana da Silva, Wilson, Normina, Raquel, Nelly Carvalho, partiu há 7 dias, possam viver felicidade na cruz. Rezemos. Nosso Pai, os pedidos que estamos te apresentando, criança, pela intercessão de Maria Santíssima e por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. ti, meu Deus, elevo não, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, a ti, meu Deus, quero oferecer, suzime me frer, a tua vem. Bom menina, me perdoa por ser o teu seguidor. O meu coração, eu quero sentir o calor de sua mão. A ti, Deus, és bom e que tens amor. Ao teu sonor, devi esperar, Senhor. Te alegrando, cantando a nova de esperança, paz. A tu, Senhor, vem me abraçar. Vontade infinita me perdoa. Vou ser o seguidor. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus do poder. Ó Deus, considerai com paciência as oferendas do vosso povo, e para que elas possam agradar, purificar nossos corações, com a vinda do Cristo Senhor. Senhor esteja convosco, está no meu coração e ao alto. Demos graças a Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos deles subidos, a fim de nos tornar a divindade. Por isso, o mundo inteiro, os anjos da terra, unidos às criaturas, proclamamos glória, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo, santo é, santo, santo é, universo, Senhor Javé. Céu e a mão glorioso, força nas alturas, feito que vem, nome do Senhor, força nas alturas, força. Na verdade, o universo e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, e pela força do Espírito Santo, dais vida a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, se ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício. Por isso, nós, santos espíritos, oferecemos, apresentamos para serem consagradas, a fim de tornem o sangue de Jesus Cristo, o Senhor nosso, que nos celebrar este mistério. A noite em que a serena o pão, deu e o partiu, e deu aos discípulos de tomai todo isto é um, será por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, este é o cálice da nova e eterna aliança, que será todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Eis o mistério. Celebrando aí a memória da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, Senhor, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos de este sacrifício. Olhai com vossa e reconhecei o sacrifício, reconcilia convosco e que nos reconcilia convosco, e que alimentes como o corpo e o seu filho, do Espírito Santo, e nos temos só um só Espírito. Faça de nós uma oferenda perfeita, sarmos eterna como os vossos santos, a vida de Deus, São José, seu, os vossos apóstolos e mártires, João Paulo, Palote, todos os santos, que não cessam de interceder a vossa presença. Agora nós rogamos, ó Pai, que o edifício da nossa ação estenda a paz e a salvação ao mundo. Confirmai em caridade a vossa igreja que caminha neste mundo. O vosso servo, Páscoa, o nosso bispo Orani, e inteiro o clero, todo o povo que conquistastes. Atendei a vossa família que está aqui na vossa reunião, Pai de misericórdia, os vossos filhos e filhas pelo mundo inteiro. Acolhei no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram, todos os que morreram na morte. Unidos a eles, também em nós, saciar-nos eternamente de glória por Cristo Senhor. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por tu em Cristo, as Pai todo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória. Agora e para sempre. Amém. Isso mesmo. Muito bem. Seja bem. Isso mesmo. Bem assim seja. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o ensinou. Nosso que estais nos céus. Santificado seja o nome, venha a nós, reino, seja a vossa terra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem ofendido, fez cação, mas o mal. De todos os males, ó Pai, hoje a vossa paz, ajudai a misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo. Senhor, tu dissestes aos apóstolos, eu vos dou a minha. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo e a unidade. Como o Pai, o Espírito Santo, a paz do Senhor para convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos Jesus. Corpo de Deus que tira do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, pecado do mundo, piedade de nós. Corpo de tira o peito do mundo, dá-nos as. Provai e vede como bom, feliz de quem entra seu refúgio. Eis o Cordeiro, o pecado. Nós que entreis minha morte, mas dizei uma só sereça. Vivendo, me foi escolhido. do que nós, sustento no espírito lindo, lindo, ser o perigo e será o povo espanhol. Erguei os doar seus pés, me sinto nossas pobres, do centro no povo santo, e no teu caminho, buscará a justiça, nas trevas como missão do teu povo, Senhor, nossos condutores, dá-nos Deus do pão e do vinho, do Espírito, morra caminho. Andar os caminhos do teu de paz, missão do povo escolhido, Senhor, nossos refaz. Vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, Espírito Santo, unindo teu povo a mim. Ó Deus poderoso, este sacro concedeste ao Espírito que é São Lourdes. Ó Deus, purificai esse alimento vossos sacros, faz-me com vida eterna na refeição que nos concedestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por sentar um pouquinho um aviso, lembro que o hoje da vida de São João e também eu gostaria também, como sempre faço nas minhas missas, convidar para algumas peregrinações. Eu lembro hoje da Chica e também peregrinação. Nós visitamos de Compostela, Fátima. Realmente, no dia em Fátima, foi uma praça estava cheia, quer dizer, mais ou menos cabe 400 mil pessoas. Então, certamente, teve pouco mais que isso. E também a participação do povo foi muito bonita. A celebração, a procissão e também, apesar de muito a noite, a vigília, tinha muita gente perto e depois celebrando a Santa Missa, que o calorzinho foi somente 6 graus, mas tinha praça cheia, né? E também em Santiago de Compostela, participamos também da celebração eucarística lá no santuário, também com louvor a Deus com esse grande turíbulo. E agora também estou a convidar, se alguém gosta e tem como viajar, nós temos agora a próxima, nosso passeio vai ser para Minas Gerais, dia 14 de junho, são somente 3 dias, para uns grupos pequenos, de uma van, passeio histórico com o Rei, Tiradentes, com a Mariana, essa informação. Ou também tem naquela, também tenha informações. E também temos, lembro, a marinação para a Terra Santa, com outros grupos. E também, no final do ano, lembro, de passeio turístico em Serra Gaúcha e participar desta Natal Luz em Gramado. Eu gostaria também, para as outras, me pode só informar também na saída ou comigo, palo.com. E também, no próximo domingo, agora, sorteio do bingo, que já há muitos meses já ando, que vai ser domingo à tarde, às 14 horas, sorteio que prêmio é uma das viagens, parte terrestre da viagem para agora, que vai ser em agosto, para a Polônia, Praga, Croácia, Itália e Roma. Ou se alguém não quiser viajar nesse ano, pode optar para uma outra viagem no ano que vem, que vai ser em junho, pelo Faustino João Paulo II, também com pago toda, falta somente comprar a passagem aérea. E também o pequeno de valor de R$300. Se alguém não quiser viajar, então pode obter R$8.000 prêmio. A cartela é R$5.000. Então pode estar na lojinha, compras das missas. Ou também antes do sorteio do bingo aqui no salão. Lembro que não é necessário estar presente. O sorteio é feito pelo sistema eletrônico. Então se alguém não participar da cartela, comprar aqui fora do sorteio e a pessoa, se ela foi ganhar. Também uma forma de colaborar nesse caso é com essa senhora que estamos ainda trabalhando, muita coisa para fazer essa peregrinação até Aparecida. Então, temos peregrinação da Arquidiocese para Santuário, algumas vagas que junto ao hotel do Papa, são 3 dias em Aparecida. Também pode fazer mais informação e participar. Então, e desejo a todos as bênçãos de Deus, proteção de Nossa Senhora, e possamos sempre seguir nosso caminho de cristão, de católico, com a bênção de Deus e proteção da Nossa Mãe. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja com... Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor... Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. E Senhor, eu pari com o caminho no meio, chamado a ser fermento, sal e luz. Por isso respondi, aqui estou. Eis-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no, pra fazer vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor.